yapabileceğini düşünebiliriz abi. Ja sete, dois, oito, chame a torre no 895. 1895, boa noite. Torre de Salvador, a web 76728, baixou, travou, final, passando o Altamarca. Gente, boa noite, web 6728, tá livre o pouso na 10. O vento é 10 graus, 07 nós. Colei pouso na 10 web. Salvador, o 385? Diga. Desça e mantenha 2.000 pés, ajuste do altímetro 10013, curve à direita sobre vetor na proa 050, reporte no localizador. Para 2.000 pés, mantela na mesa, coração proa 050, obrigado. Meia 728 no solo aos 3-4, Ribeira à direita, 1219 o solo. 219, obrigado. Nada. Solo Salvador, boa noite, o 6728. 6728, boa noite, taxia Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão número 4. TAM 3663, TAM 3662, identifique, desça e mantenha o nível de voo 050 na chegada a Mari. Boa noite, Guarulhos, nível 360, autorizado, meu peso Luno 6, decola pista no zero, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 119, decimal, hoje não, controle 118, decimal 95, Kenegal no zero, 14. Autorizado, Guarulhos, nível 360, peso Luno 6, decola 10, curva direita, da Eule da Bridge. Responda 5066, reporta push, bono 885. 5066, graça, reporta 885, tá bom. Estabilizado, OTA 3858. Completa final, torre 1895. 1895, uma boa noite. Boa. Salvador, boa noite. Tá 3858. Boa noite, tá 3858. Avistado, livre o pouso na 10, o vento é 1-0, grau 07 nós. Livre pouso na 10, 3858. Número 3, 3, autorizado, puxa, bom ataque. Autorizado, é para o ataque, bom número 3. Meia 310, chegada a mar e desce e mantém a 5.000 pés, 1013. Oito no solo aos 4.6. Chame o solo 1219 ao livre artista. 3662. 3662, desça e mantenha 2.000 pés, acuse no localizador com 1014. 2.000 pés no 0.4 e portará localizador SAM 3662. Salvador, o voo autonomia no 3, para o táxi, DOB1 no 37, 3 horas e 50 autonomia, perna caminho. No 3, táxi Índio, ponte para 2895, Lingão no 04. Libertáxi, ponte para 0 na Índia, NH14, torre 1-1-8-9-5-1, 6-1-3. Salvador, boa noite, voo no 1003, ponto pega da 104. Boa noite, voo no 1003, está autorizado. Alinhar e decolar da 10, o vento é 1010 graus 89. Autorizado, alinhar e decolar, fica 10, voo no 1003. Autorizado, puxa, bom ataque. Valeu, puxa, vai ser sempre bom. Pesador 10.000 metros. Completa final, pista 10.014, chame torre 1-1-8-9-5, 3.662. Sim, 10.000 metros, beijão. Uno 3, decolado ao 5-1, chame o controle. 1-2-0, décima 8. 2-0-8, obrigado, boa. Boa noite. Gol de Salvador, muito boa noite, gol 1-6-1-3, decolado na Arbor. No meio no 3, no perfil Arbor, submantém o 360. 360, perfil Arbor, gol no 6-1-3. Salvador, muito boa noite. TAM 3662, passou Simbra estabilizado. Boa noite, TAM 3662, avistado o tráfego, está livre o pouso na 1-0. O vento é 1-0 graus, 08 nós. Livre pouso, pista 1-0, TAM 3662. É 310, desça aí, mantenha 2000 pés, a autorizada final do ILS X-Ray 1014. 2000 pés, autorizado final do X-Ray, com 1014, Oxané 63, anos 0. No solo ao 55, chame o solo 129 ao livrar a pista. 219, tá? 3662. Ligou no 693, pode voar direto o Elefa? Autorizado. Obrigado. Solo Salvador, TAM 3662. TAM 3662, taxi, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, TAM 3662. Solo, boa noite, 85, táxi, QAB179, 340, Galeão. Boa noite, 5. 1-1-8-8-5, taxia Índia, com espera do 1-0-2-2-8-9-5, que é legal, 1-0-1-4. Índia, lá, 2-8-9-5, no 8-8-5, trago bom. Prefeito Salvador, boa noite, voo 985, está pronto para ingresso pista 10. A linha da cola sem parada, voo 985. Afirmo. Autorizado, decolagem da 10, informo um Airbus da Oceaner a 10 milhas da 10. Está livre a decolagem, sem parada, o vento é 10 graus, 8 nós, voo 985. Está livre a alinhar e decolar sem parada, voo 985. Estabilizado no ILS, está visual com a pista do Chané 63, 10. Torre 1198-9563-10. 1198-95 com a torre 63-10. Obrigado, seja. Boa noite, torre de Salvador, o Chané 63-10. Está uma milha de cima para embaixo, travado. Boa noite, o Oceaner 6310. Continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. O ajuste 10 no 4. Ajustado 1014, aguardando autorização, Oceaner 6310.